Resumo do plenário. Quem se exercitar em clubes, academias e estabelecimentos similares poderá ser obrigado a preencher um questionário e um termo de responsabilidade para a prática de qualquer atividade física e esportiva. Este é o teor do Projeto de Lei 2557-A de 2013, que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 24 de abril, em segunda discussão. O texto do deputado Átila Nunes, do PSL, diz ainda que se o interessado for menor de idade, os documentos, além de autorização por escrito, devem ser preenchidos e assinados pelo responsável. Aqueles que responderem positivamente a qualquer das perguntas do questionário, será exigida a apresentação de atestado médico, que deverá ser anotado e arquivado junto ao prontuário dos mesmos. Os dois documentos deverão ser renovados anualmente, mantendo os anteriores arquivados para fins de registro, sendo de responsabilidade dos estabelecimentos a manutenção do cadastro atualizado com dados pessoais dos esportistas. Reportagem Patrícia Potevan.